Fecheiro 3, capítulo 4. Fiz um grande pranto, depois acalmei-me e fui para ao pé de Nino. Queria contar-lhe o telefonema, queria que ele me consolasse. Mas quando ia bater-lhe à porta do quarto, ouvi-o a falar com alguém. Estava ao telefone, não percebia o que ele dizia, nem sequer em que língua estava a falar, mas pensei logo que estivesse a dirigir-se à mulher. Então, era isto que acontecia todas as noites? Quando eu ia ao meu quarto preparar-me para a noite e ele ficava só, telefonava a Eleonora? Estavam tentando encontrar uma forma de se separarem sem conflito? Ou estavam a reconciliar-se? E encerrado o parênteses de Montpellier, ela recebia-o de novo. Decidi bater. Nino interrompeu-se. Silêncio. Depois recomeçou a falar, mas baixando mais a voz. Fiquei nervosa, bati outra vez. Não aconteceu nada. Tive de bater uma terceira vez e com força, antes que ele viesse abrir. Quando o fez, ataquei-o imediatamente. Atirei-lhe à cara que escondia de mim a mulher. Gritei-lhe que telefonara a Pietro e que o meu marido não queria deixar-me ver as filhas, que eu estava a pôr em causa toda a minha vida, ao passo que ele arrulhava com Eleonora por telefone. Foi uma desagradável noitada de discussões. Foi difícil fazermos as pazes. Nino tentou tudo para me acalmar. Ria com nervosismo, irritava-se com Pietro por me ter tratado daquela maneira, beijava-me, eu repelia-o, murmurava que eu era doida, mas por mais que eu insistisse com ele, não admitiu nunca que estava a falar com a mulher. Jurou até pela saúde do filho que desde que saíra de Nápoles nunca mais lhe ouvira a voz. Então, com quem estavas a falar? Com um colega que está aqui no hotel. À meia-noite? À meia-noite? Mentiroso. É verdade. Recusei-me durante muito tempo a fazer amor. Não conseguia. Tinha medo de que ele já não me amasse. Depois cedi para não ter de pensar que estava tudo acabado. Na manhã seguinte, depois de quase 5 dias na companhia dele, acordei de mau humor pela primeira vez. Tinha de regressar. O congresso estava prestes a terminar, mas não queria que Montpellier fosse um parênteses. Receava voltar para casa, receava que Nino voltasse para casa, receava perder as minhas filhas para sempre. Quando a Augustin e Colombe voltaram a propor-nos que fôssemos com eles até Paris de automóvel, oferecendo-nos até alojamento, falei com Nino. Esperava que ele também não desejasse outra coisa, senão uma oportunidade de dilatar aquele tempo, protelar o regresso. Mas ele abanou a cabeça desolado e disse: impossível, temos de voltar para a Itália. E falou de aviões, de bilhetes, de comboios, de dinheiro. Estava fragilizada. Senti desilusão e rancor. Vi bem, pensei. Ele mentiu-me. O rompimento com a mulher não é definitivo. Tinha mesmo falado com ela todas as noites. Comprometera-se a voltar para casa quando o congresso terminasse. Não podia adiar nem só por 2 dias. E eu? Recordei-me da editora de Nanterre. E do meu conto erudito sobre a invenção da mulher pelo homem. Até ali não falara com ninguém a meu respeito, nem sequer com Nino. Tinha sido a mulher sorridente, mas quase muda, que dormia com o brilhante professor de Nápoles. A mulher sempre agarrada a ele, atenta às suas exigências, aos seus pensamentos. Mas agora disse com fingida alegria: o Nino é que tem de regressar. Eu tenho um compromisso em Nanterre. Está para sair, ou talvez já tenha saído um trabalho meu. Uma coisa que é meio ensaio, meio conto. Estou tentada a ir convosco. Dou um saltinho à editora. Olharam os dois para mim como se só naquele momento eu tivesse começado a existir de facto. E começaram a perguntar-me o que é que eu fazia. Pulos ao corrente. Veio à baila que Colombe conhecia bem a senhora que dirigia a editora. Pequena, mas como fiquei a saber naquele instante, prestigiosa. Soltei-me, falei com muita vivacidade e talvez tenha exagerado um pouco acerca da minha carreira literária. Não o fiz pelos dois franceses, mas sim por Nino. Quis recordar-lhe que tinha vida própria, com algumas satisfações. Que se fora capaz de abandonar as minhas filhas e Pietro, também podia passar sem ele. E não dali a uma semana ou dali a 10 dias, mas imediatamente. Ele esteve a ouvir. E depois, sério, disse a Colombe e Augustin: está bem, se não for incómodo, aproveitamos a vossa boleia. Mas quando nos encontramos a sós, fez-me um discurso nervoso, no tom e apaixonado nos conteúdos, cujo sentido era que eu devia confiar nele, que apesar da nossa situação ser complicada, havíamos sem dúvida de a resolver, mas que para isso tínhamos de voltar para casa. Não podíamos fugir de Montpellier para Paris e depois para qualquer outra cidade. Era necessário enfrentarmos os nossos cônjuges e começarmos a viver juntos. De repente senti que ele era não só razoável, como sincero. Fiquei confusa, abracei-o, murmurei: está bem. Contudo, partimos na mesma para Paris. Eu só ambicionava mais uns dias. Capítulo 5. Fizemos uma longa viagem. O vento era forte, de vez em quando chovia. A paisagem era de uma palidez incrustada de ferrugem, mas por vezes o céu descobria-se e tudo ganhava brilho, a começar pela chuva. Fui sempre encostada a Nino. Por vezes dormia no ombro dele. Senti-me de novo para além dos meus limites e com prazer. Agradava-me a língua estrangeira que ressoava no habitáculo do carro. Agradava-me ir ao encontro de um livro que escrevera em italiano e que, no entanto, graças a Maria Rosa, via a luz do dia pela primeira vez numa outra língua. Que facto extraordinário! Tantas coisas espantosas que me aconteciam. Sentia aquele livrinho como se fosse uma pedra minha, atirada segundo uma trajetória imprevisível e a uma velocidade que não tinha comparação com a das pedras que eu e Lila atirávamos em pequenas contra os grupos de rapazes. Mas a viagem não correu sempre bem, por vezes entristeci-me. Além disso, em breve tive a impressão de que Nino falava com Colombe num tom que não usava com Augustin. Sem contar as muitas vezes que lhe tocava no ombro com as pontas dos dedos. O meu mau humor foi crescendo. Vi que havia muita familiaridade entre eles. Quando chegámos a Paris, já tinham estabelecido boas relações. Falavam um com o outro sem parar. Ela ria-se muito, ajeitando o cabelo com um gesto automático. Augustin morava num ótimo apartamento junto ao canal Saint-Martin. Colombe mudara-se para lá havia pouco tempo. Mesmo depois de nos terem destinado um quarto, não nos deixaram ir para a cama. Pareceu-me que tinham medo de ficar sozinhos. A conversa deles não se esgotava. Estava cansada e nervosa. Eu é que quisera ir a Paris. E agora parecia-me absurdo encontrar-me naquela casa, no meio de estranhos, a receber pouca ou nenhuma atenção de Nino, longe das minhas filhas. Já no quarto perguntei-lhe: agrada-te a Colombe? É simpática. Perguntei se te agrada. Queres implicar? Não. Então, raciocina. Como é que a Colombe me pode agradar se te amo a ti? Ficava assustada quando ele falava num tom que fosse só um pouco mais áspero. Receava ter de concluir que alguma coisa entre nós não funcionava. É apenas simpático com quem foi simpático para nós, disse para mim, e adormeci. Mas dormi mal. A certa altura tive a impressão de estar sozinha na cama. Tentei acordar, mas mergulhei outra vez no sono. Voltei a despertar passado não sei quanto tempo. Nino, nesse momento, estava a pé, no escuro, ou assim me pareceu. Dorme, disse-me. Adormeci de novo. No dia seguinte, os nossos anfitriões acompanharam-nos a Nanterre. Nino foi todo o caminho a brincar com Colombe, a falar com ela de modo insinuante. Tentei não fazer caso. Como podia pensar eu em viver com ele se tivesse de passar o tempo a vigiá-lo. Quando chegámos ao destino, e também se mostrou sociável e sedutor com a amiga de Maria Rosa, a proprietária da editora, e com a sua sócia, uma à volta dos 40 e a outra nos seus 60, ambas bem longe do encanto da companheira de Augustin, dei um suspiro de alívio. Não há malícia, concluí. Faz isto com todas as mulheres. E finalmente voltei a sentir-me bem. As duas senhoras fizeram uma grande festa. Perguntaram por Maria Rosa. Soube que o meu livro chegara às livrarias havia pouco tempo, mas já tinham sido publicadas duas recensões. A mais velha mostrou-mas. Ela própria parecia admirada por falarem tão bem de mim e deu relevo a essa circunstância, dirigindo-se a Colombe, a Augustin, a Nino. Li os artigos, duas linhas aqui e quatro acolá. Estavam assinadas por mulheres. Eu nunca ouvira falar nelas. Mas Colombe e as duas senhoras, sim. E com efeito diziam bem do livro, sem reservas. Devia sentir-me satisfeita. No dia anterior, vira-me obrigada a enaltecer-me a mim mesma. Agora já não precisava de o fazer. No entanto, verifiquei que não conseguia entusiasmar-me. Era como se, uma vez que amava Nino e ele me amava, esse amor tornasse tudo o que de bom me acontecia e me viesse a acontecer nada mais do que um agradável efeito secundário. Mostrei a minha satisfação com compostura e respondi com uns apagados sims aos planos de promoção das minhas editoras. Deverá voltar cá dentro de pouco tempo, exclamou a senhora idosa. Ou pelo menos nós assim o desejamos. A mais nova acrescentou. A Maria Rosa falou-nos da sua crise matrimonial. Esperamos que saia dela sem muito sofrimento. Assim, fiquei a saber que a notícia do meu rompimento com Pietro não só atingira a Adele, como chegara a Milão e até a França. Melhor assim, pensei. Será mais fácil tornar a separação definitiva. Disse para comigo, ficarei com aquilo que me cabe. E não devo viver com medo de perder Nino. Nem devo preocupar-me por causa de Dedé e de Elsa. Sou afortunada. Ele amar-me-á sempre. As minhas filhas são as minhas filhas. Tudo se resolverá. Capítulo 6. Regressámos a Roma. Despedimo-nos jurando de tudo um ao outro. Não fizemos senão jurar. Depois Nino seguiu para Nápoles e eu para Florença. Entrei em casa quase em bicos de pés, convencida de que me aguardava uma das provações mais difíceis da minha vida. Mas afinal, as minhas filhas receberam-me com uma alegria alarmada e começaram a andar atrás de mim pela casa. Não só Elsa, mas também Dedé, como se temessem que eu desaparecesse de novo, se me perdessem de vista. Adele foi simpática e não se referiu nem uma só vez à situação que a fizera vir para a minha casa. Pietro, muito pálido, limitou-se a entregar-me uma folha de papel onde estavam anotados os telefonemas para mim. Destacava-se, nada menos do que 4 vezes, o nome de Lila. Resmungou que ia para fora em trabalho e 2 horas depois já se tinha evaporado, sem se despedir sequer da mãe e das filhas. Só passados dias é que Adele manifestou a sua opinião com clareza. Queria que eu caísse em mim e ficasse ao lado do meu marido. Mas só passadas algumas semanas é que se convenceu de que eu não queria fazer nem uma coisa nem outra. Durante esse lapso de tempo, nunca levantou a voz, nunca perdeu a calma, não ironizou uma vez sequer acerca das minhas frequentes e longas conversas telefónicas com Nino. Interessou-se, sim, pelos telefonemas das duas senhoras de Nanterre que me informavam sobre os progressos do livro e sobre uma agenda de encontros que me levaria a percorrer a França. Não se admirou com as recensões positivas nos jornais franceses. Apostou que o texto teria em breve a mesma atenção em Itália. Disse que nos nossos jornais ela seria capaz de conseguir melhores. Acima de tudo, elogiou com insistência a minha inteligência, a minha cultura, a minha coragem e em nenhum caso se pronunciou em defesa do filho, que aliás não voltou a aparecer. Não acreditei que Pietro tivesse de facto compromissos de trabalho fora de Florença. Pelo contrário, convenci-me imediatamente com raiva e também com uma ponta de desprezo que tivesse confiado à mãe a resolução da nossa crise e se tivesse refugiado em qualquer sítio para trabalhar no seu interminável livro. Uma vez não consegui conter-me e disse a Adele: foi verdadeiramente difícil viver com o teu filho. Não há homem nenhum com quem não seja difícil. Mas com ele, acredita, foi particularmente difícil. E pensas que com o Nino será melhor? Sim. Eu informei-me. Os boatos que correm em Milão a respeito dele são muito desagradáveis. Não preciso dos boatos de Milão. Amo-o há 2 décadas. Podes poupar-me aos mexericos. Sei mais a respeito dele do que qualquer outra pessoa. Com que prazer dizes que o amas? Porque não havia de sentir prazer. Tens razão, porque fiz mal. É inútil abrir os olhos a uma pessoa apaixonada. A partir desse momento, não voltámos a mencionar Nino. E quando lhe confiei as meninas para dar um salto a Nápoles, nem pestanejou. Assim como nem pestanejou quando lhe expliquei que assim que regressasse de Nápoles, iria para a França e ficaria lá uma semana. Perguntou-me apenas com uma ligeira inflexão irónica: e estarás cá no Natal? Estarás com as meninas? A pergunta quase me ofendeu. Respondi: claro que sim. Enchi a mala, principalmente de roupa interior e vestidos elegantes. Quando anunciei que ia de novo para fora, Dedé e Elsa, que no entanto nunca perguntavam pelo pai, embora não o vissem havia bastante tempo, reagiram muito mal. Dedé chegou até a gritar-me palavras que de certo não eram suas. Disse: está bem, vai-te embora, és feia e antipática. Dirigi um olhar à Adele. Esperei que ela se preparasse para brincar com elas e para as distrair, mas ela nada fez. Quando viram que me dirigia para a porta, começaram a chorar. A primeira a começar foi Elsa. Berrou: quero ir contigo. Dedé resistiu. Esforçou-se para me mostrar toda a sua indiferença, talvez mesmo o seu desprezo. Mas por fim foi-se abaixo e desesperou-se ainda mais do que a irmã. Tive de me separar delas à força. Agarravam-me pelo vestido, queriam que eu largasse a mala. O seu choro acompanhou-me até à rua. A viagem para Nápoles pareceu-me muito longa. Ao aproximar-me da cidade, pus-me à janela. À medida que o comboio abrandava, deslizando dentro do espaço urbano, uma prostração ansiosa tomava conta de mim. Apercebi-me da fialdade da periferia, com as suas casas cinzentas do outro lado da via férrea, os postes, as luzes dos semáforos, os parapeitos de pedra. Quando o comboio entrou na estação, tive a sensação de que a Nápoles a que me sentia ligada, a Nápoles a que estava a regressar, era agora sintetizada apenas por Nino. Sabia que estava metido em piores sarilhos do que eu. Eleonora expulsara-o de casa. Também para ele tudo se tornara provisório. Vivia, havia algumas semanas, em casa de um colega da universidade que morava a poucos passos do Duomo. Onde me levaria? O que iríamos fazer? E, principalmente, que decisões iríamos tomar? Uma vez que, no que tocava a uma saída concreta para a nossa situação, não tínhamos sequer uma hipótese. A única coisa clara para mim era que ardia de desejo. Estava morta por voltar a vê-lo. Desci do comboio com medo de que alguma coisa o tivesse impedido de me ir buscar ao cais, mas ali estava ele. Alto como era, destacava-se entre a multidão de viajantes. Isso tranquilizou-me. E ainda me tranquilizou mais ele ter alugado um quarto num pequeno hotel de Mergelina, mostrando assim que não tinha qualquer intenção de me manter escondida em casa do amigo. Estávamos loucos de amor. O tempo passou a correr. À tardinha passeávamos, estreitamente abraçados pela marginal. Ele rodeava-me os ombros com o braço e de vez em quando inclinava-se para me beijar. Tentei de todas as maneiras convencê-lo a ir comigo à França. Deixou-se tentar. Depois recuou, entrincheirou-se atrás do trabalho na universidade. Não falou em Leonora nem em Albertino, como se o simples facto de pronunciar os seus nomes pudesse estragar a alegria de estarmos juntos. Mas eu contei-lhe acerca do desespero das meninas. Disse-lhe que era preciso encontrar uma solução o mais depressa possível. Senti-o nervoso. Era muito sensível à mais ligeira tensão. Temia que me dissesse de um momento para o outro: não aguento mais, vou voltar para casa. Mas estava enganada. Quando fomos jantar, revelou-me qual era o problema. Disse, tornando-se sério de repente, que tinha uma notícia chata. Vejamos de que se trata, murmurei. Esta manhã a Lina telefonou-me. Ah, quer encontrar-se connosco. Capítulo 7. O serão ficou estragado. Nino disse que fora a minha sogra que revelara à Lila que eu estava em Nápoles. Expressou-se com grande embaraço, escolhendo as palavras com cuidado, dando realce a informações como não tinha nenhum contacto meu. Pediu à minha irmã o número de casa do meu colega. Telefonou-me pouco antes de eu sair para a estação. Não te disse logo porque receava que te irritasses e o nosso dia ficasse estragado, concluiu desolado. Sabes bem como ela é. Não fui capaz de dizer que não. Temos um encontro marcado com ela amanhã às 11. Espera por nós à entrada do metropolitano da Piazza Amedeo. Não consegui controlar-me. Desde quando é que retomaram contacto? Têm-se visto? O que estás tu a dizer? Claro que não. Não acredito em ti. Helena, juro-te que não falo com a Lila, nem a vejo desde 1963. Sabes que o filho não era teu? Disse-me esta manhã. Quer dizer que falaram muito tempo e de coisas íntimas. Foi ela que trouxe à baila ao filho. E tu, durante este tempo todo, nunca sentiste curiosidade de saber mais a esse respeito? É um problema meu. Não vejo necessidade de falar dele. Os teus problemas agora também são meus. Temos muitas coisas para dizer um ao outro. O tempo é pouco e não deixei as minhas filhas para o desperdiçar com a Lina. Como é que te passou pela cabeça marcar esse encontro? Pensei que te desse prazer. Mas, de qualquer modo, está ali o telefone. Liga para a tua amiga e diz-lhe que temos que fazer, que não podes encontrar-te com ela. Pronto. De repente, perdera a paciência. Calei-me. Sim, eu sabia bem como era a Lila. Desde que eu regressara à Florença, telefonara muitas vezes. Mas eu tinha mais em que pensar e não só lhe desligara sempre o telefone, como pedir à Adele, se por acaso fosse ela a atender, que lhe dissesse que eu não estava em casa. Lila, porém, nunca desistira. Portanto, era provável que tivesse sabido por Adele que eu me encontrava em Nápoles. Era provável que tomasse como certo que eu não iria ao bairro. E era provável que, para se encontrar comigo, tivesse arranjado maneira de contactar Nino. Que mal tinha? E, sobretudo, o que pretendia eu? Sabia desde sempre que ele amara Lila e que Lila o amara. E então? Acontecer havia tanto tempo? Ficar com ciúmes não fazia sentido. Acariciei-lhe a mão lentamente. Murmurei. Está bem. Amanhã vamos à Piazza Amedeo. Comemos. Foi ele quem falou muito do nosso futuro. Nino fez-me prometer que pediria a separação assim que voltasse de França. Entretanto, garantiu-me que já entrara em contacto com um amigo seu, que era advogado, e que, embora tudo se apresentasse complicado, e tendo a certeza de que Eleonora e a família lhe iriam fazer a vida negra, estava decidido a ir até ao fim. Sabes, disse-me, aqui em Nápoles estas coisas são mais difíceis. Com a mentalidade atrasada e os maus modos que têm, os pais da minha mulher não são diferentes dos meus e dos teus. apesar de terem dinheiro e de exercerem profissões liberais de alto nível. E como se quisesse explicar-se melhor, começou a dizer bem dos meus sogros. Infelizmente, exclamou, eu não estou a lidar, como tu, com gente respeitável, como os Airota. Pessoas que classificou como tendo grandes tradições culturais e admirável civismo. Escutei o que ele disse, mas agora Lila estava ali connosco, à nossa mesa, e não consegui afastá-la. Enquanto Nino falava, recordei os sarilhos em que ela se metera para estar com ele, sem se importar com aquilo que Stefano podia fazer-lhe, ou o irmão, ou Michele Solara. E a referência aos pais, por uma fração de segundo, transportou-me a Ischia, aquela noite na praia dos Maronte, Lila com Nino em Fório, eu na areia úmida com Donato, e senti horrores. Este, pensei, é um segredo que nunca poderei revelar-lhe. Quantas palavras são impronunciáveis, mesmo na intimidade de um casal que se ama, e como é elevado o risco de outros as pronunciarem, destruindo o pai dele e eu, ele e Lila. Arranquei-me à repulsa. Falei em Pietro, naquilo que estava a sofrer. Nino enfureceu-se. Chegou a sua vez de ter ciúmes. Procurei tranquilizá-lo. Exigiu cortes claros e posições firmes. Também eu os exigi. Pareciam-nos indispensáveis para começar vida nova. Conversámos sobre o quando, sobre o onde. O trabalho vinculava Nino a Nápoles, inevitavelmente. As meninas vinculavam-me a Florença. Vem viver para aqui de novo, disse-me ele de repente. Muda-te para cá, o mais depressa que possas. Impossível. O Pietro tem de poder ver as filhas. Fazem por turnos. Uma vez leva-lhes tu, outras vezes vem ele cá. Não aceitará. Aceitará. O serão passou-se daquela forma. Quanto mais aprofundávamos a questão, mais complicada nos parecia. Quanto mais imaginávamos a nossa vida juntos, todos os dias, todas as noites, mais nos desejávamos e as dificuldades desapareciam. Entretanto, no restaurante vazio, os empregados cavaqueavam uns com os outros, bocejavam. Nino pagou e voltámos para a marginal, ainda muito animada. Por um instante, enquanto olhava para a água escura e lhe sentia o cheiro, pareceu-me que o bairro era muito mais distante do que quando eu tinha ido para Pisa, para Florença. Até Nápoles, de súbito, me pareceu muito longe de Nápoles. E Lila de Lila, senti que tinha perto de mim, não ela, mas as minhas ansiedades. Próximos, muito próximos estávamos, eu e Nino somente. Murmurei-lhe ao ouvido. Vamos dormir.